Yeah. Em primeiro lugar, salve rapaziada. Salve. Sobrevivem porque tem que ter força. Só tendo Deus no coração e muita fé que você vai progredir. Sobrevivem porque tem que ter força. Os fortes sobrevivem porque tem que ter força. Força se ganha conquista. Com fé nós podemos chegar. Na frente não importa o que esteja, vamos atropelar. Demorou de chegar. Com força se ganha conquista. Com fé nós podemos chegar. Na frente não importa o que esteja, vamos atropelar. Já diz o ditado, união faz a força, sozinho é difícil alcançar. Cuidado com o que sai da boca, as palavras não vão retornar. Se Deus é por nós, quem tá contra nós? Quem tá vendo justo e nega a voz? Vai moiar, hein? Vou te falar. Aê! Não aquece mais o sol, a lua não brilha. O vento não sofre, a brisa é de maltratar. Não aquece mais o sol, a lua não brilha. O vento não sofre, a brisa é de maltratar. Força. Com força se ganha conquista. Com fé nós podemos chegar. Na frente não importa o que esteja, vamos atropelar. Demorou de chegar. Com força se ganha conquista. Com fé nós podemos chegar. Na frente não importa o que esteja, vamos atropelar. Já diz o ditado, união faz a força, sozinho é difícil alcançar. Cuidado com o que sai da boca, as palavras não vão retornar. Se Deus é por nós, quem tá contra nós? Quem tá vendo justo e nega a voz? Vai molhar, hein? Vou te falar. Não aquece mais o sol, a lua não brilha. O vento não sofre, a brisa é de maltratar. Não aquece mais o sol, a lua não brilha. O vento não sofre, a brisa é de maltratar. Com força. Com força se ganha conquista. Com fé nós podemos chegar. Na frente não importa o que esteja, vamos atropelar. Com força se ganha conquista. Com fé nós podemos chegar. Na frente não importa o que esteja, vamos atropelar.